Dias 14 e 15 de setembro em Marudazinho, Marapanim. 27º Festival do Açaí, com o melhor som do Pará. Super Pop Life. E mais, incrível Montenegro. No domingo a festa continua com um bingão de R$3.000. Desfile da Garota Açaí, conjunto de carimbó, DJ Tom Mix e muito mais. Vem pra maior festa da região, dias 14 e 15 de setembro, com Super Pop Live e Montenegro. Marudazinho vai estremecer. Obrigado, meus aniversariantes. Parte da equipe sem nada: Jamerson Gonçalves, Anderson DJ, David Entrosados, Alô Puff Live, Robertinho da Pop, Heitor, Playboy da Golada, alô meus polêmicos, alô minha família, pá. Tá na hora do mix! Joga o Brasil no Brasil, mas quem tá feliz no planeta! Joga, joga! Vai começar, papai! Quando o Tomix tá tocando, a galera grita rei. Quando o Tomix tá tocando, a galera grita rei. Quando o Tomix tá tocando, a galera grita rei. Quando o Tomix tá tocando, a galera grita rei. Prepara, Master! Prepara, maninho! Prepara que lá vai! Mais pólvora! Prepara que lá vai! Mais pólvora! Mix andava a pé, elas não queriam não. Agora que ele tem uma moto, ela senta, te abraça, sempre no rabetão. E no rabetão, e no rabetão, rabetão, rabetão. Quem sabe canta essa aqui? Eu era feio e ninguém me queria. Eu tenho uma moto e as novinhas, A parada é assim, ó. Eu era feio e ninguém me queria. O Tomixi te dava melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Elas viu DJ Tomixi, elas já adoram. Elas viu DJ Tomixi, elas já adoram. Quem é que tem amigo viado aí no meio? Dá um grito! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Tá rodeado a mesa do meu amigo Heitor no Wallace Sec. Eu sempre brindei meu coração pra fugir de olhares. Alô, meu parceiro Rodrigo Gomes. Alô, meu parceiro Batman da Pedreira. Mas veio Júlia, primo Igor. Aqui, aqui, tá comigo. Me desamou. Mas veio você pra me ensinar. Sabe, canta aí! Que eu tô! O S eu vou fazer! Eu era uma menina e você não se importava. Toma batida! Minha java nova, boba, que não ia dar. Lota do planeta! Agora que cresci, você não para de olhar. Para. Mas ela quer o seu fofelo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Joga. A jogada na minha joga, cara, joga. Então vou ter que levar. Planejou um assalto peso, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mas... E aí, papai? Tá nossa tropa, é o seu gostete de xoxota, nossa tropa. Toma! De um metro, onde é que eu encontro? Vinte, bora que tá uma loucura! Mais pólvora! Muito obrigado, meu grande amigo Alex do celular. Também tá aqui presente o homem do celular. Alex, aquele abraço pra você. Valeu, maninho! O nosso amigo gringo do pop, o Tony. Ele tá aqui presente com a gente. Olha lá na primeira também. Ele voltou, meu irmão! Alô, Marcelão da 15! Tchau, eu tô na rave, eu tô curtindo, rodeado de gosto. Uma. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. E aí, menina divulgadora, Lara Santos! Alô, Playboy da Golada, parabéns, maninho! É tchau pra quem namora. É tchau. E aí, meu parceiro Medalha! Hoje é aniversário da Vivito. Primeira dama do Paulo Doido também tá com a gente. Alô, Vivi. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho, joga pra cima. Bate na palma da mão, batendo na palminha, batendo na palminha. Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar. Vou sair por aí andar. Toma aí. Vou gritar que estou indo. Quero ver você cantar agora. E não sou mais de ninguém, pois me libertei. Coragem eu tenho. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. É a música do Carlito Silva, meu irmão. Live, live. Toma. Esse é pro Patrick Lobo. O GDP também já com a gente, viu, Tomix? Camilo Leal, aquele abraço pra você, Camila Leal, obrigado mesmo, viu? Giovanni também com a gente, Cão da Curuzu, o HD Velha Guarda, fala Diogo, olha o gradeador. Pode dançar pelada, se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vitada, nem você, agora eu quero ver você. Formiguinha! Bota tudo pra endoidar, papai! Obrigado, meu parceiro! O Léo Brazão, Vinícius Gabriel Silva, União do Tapanã, tá todo mundo com a gente! Bora botar dela! boutique. Peguei minha Duke Golden, vou pro Pop Live hoje. Obrigado também, meu parceiro, Dieguinho da TJ, o Sargento Ramos, Luiz Paulo, Felipe, Renan, Patelã. Os caras doidos vão bebendo muito show. Aponto camarada que só usa Duke Golden. Aponto camarada que só usa Duke Golden. Pelo ranking tá tocando. O Júnior, o Malzão do Ula, o eterno novinho, sempre no coração, meu Jet Live. A usa do Kikoto que chegou representando. Ela é bandida que te vi na bunda e vai. Só quem tem amigo corno. Quem tem amigo corno, levanta a mãozinha pra mim que eu quero ver. E quem tem um amigo sincero também, dá um grito aí pra mim. Quem tem uma amiga que tá solteira aí, dá um grito. Isso, só que tem uma amiga que tá solteira. Dá um grito e canta assim pra mim, ó. Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra me ter na cama. Olha o meu parceiro Jackson. Comigo não rola. Ele, o papai Pezão, tá na área. Aguenta, Pezão. Tão de boa, tá querendo o meu perdão. Só Deus que perdoa. É Deus quem perdoa. E aí? Não dá mais, eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Vou baixar o som pra galera que tá bem alto. E já caiu, posso ver. Olha aí! Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Toma essa pancada. Essa galera que faz parte aí da família Spider. Obrigado, minha família Spider. Bora, Mortadela, dá um apoio pra mim, por favor. Os caras torta, Lucas Silva, Anderson, Carlito Silva, também tá junto comigo. Obrigado também a Stephanie Caroline, primeira dama do Joca Digital, a família GDP. Jonas Bala tá comigo. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais. Jonas, você é a primeira dama também, tá junto aí, Jonas. Obrigado, Adriane. É a volta deles, meu irmão. E dá de chope gelado, papai. Chapado aí no meio, joga pra cima, joga pra cima. Acende, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular. Deixa no escuro pra você. Acende o celular, só quem é do Paysandu aí que eu quero ver. Quem é do Paysandu, acende o celular, acende o celular, acende o celular. Bota pra filmar. Quem é do Rimo, acende o celular também aí que eu quero ver. Quem é do Flamengo, acende o celular também pra mim. Joga o celular pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Pega o celular, liga a câmera e bota pra filmar. E quem tá solteiro, dá um grito aí pra mim. Quem tem amigo casado, dá um grito aí pra mim. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Só quem tá solteiro, dá um grito. Essa parada aqui, ó. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. E quem tá chapado, quem tá com o bolso cheio do dinheiro, dá um grito pra mim também. Essa parada mesmo. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Obrigado com todo carinho, a família resenha do Guamá. Vander, Luan, Matheus, Daniel e o Wagner. Mente milionária, não. Aqui a gente dá moral pra todo mundo, se não ganha moral, se não quiser. Jefferson Dias. Te pego de jeito, mas não. Tá de volta comigo. Romântico, safado e amanhã não venho. Carlos Pop direto de Guarapé Mirim, né? Essa moleque doido. Obrigado, Caio Live, Bruninho Pop também. Júnior do Casal Feliz. Faz o cara aparecer, você velha guarda, tá aqui no Pop Live. Obrigado, Maninho. Obrigado, Júnior. Thiago de Juventude também tá com a gente. Alô, Márcio de Marituba. Valeu pela presença, mano. Você já viu o Negão do Crediário? Negão do Crediário. Hoje tem lançamento da música do Negão. Tem música aí, papai. Luiz Eternamente também estão com a gente, viu, Tomi C? O Bola e toda a GDK, o patrimônio. Bota pra quebrar tudo no planeta! Nossa, tu gostou, que gostou, bolo que você fez, me chamou já. E aí, Breno, tá de volta, meu doutor? Que gostou. Alô, meu parceiro Ailton! Nossa, tu gostou. Ele é a primeira dama, tá do ladinho aí, né? Só de boa. Obrigado, meu parceiro Anderson e a Japa, também tá todo mundo lindo, aê! Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Lelo Rodrigues. Senta, senta, senta. Tá presente com o bruxo. Tu gosta, senta, senta. O Everton dos Positivos lá no Crocodilo, papai. Ele não resistiu. Live, live, live na veia. Agora quer mandar em mim. Bora, Nilcinho. Tá de... Bora, meus arrepiados. Saudade de você, vai, viu, mano? Vou despertar a mamãe aqui. Olha aí. Toma aí. Todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer. Quem tá solteiro, levanta a mão pra mim aí no meio. Vai ser pouco. Ai, que ranço. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda. Junto comigo, é parceria fechada, meu irmão. Super Pop Live. Obrigado, meu parceiro Igor, da equipe Trinca, o Esquitel. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Canta, canta, canta aí, planeta. Hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Chegamos, Chilozão! Água, meu irmão, tem a dor de toda a Chilozão da Guajeste. O Vitor Chilozão, Jabuti também. Valeu, Jabuti, pela moral, viu, mano? Evelyn também com a gente. Alô, HD, velha guarda. Bora, mano. Oi, da Pedreira também tá com a gente. O Ine de Chintada, a Tânia também tá por aí, não tá, mano? Tomix passou bolado com duas. Peter Live. Ele, o preto da lua, mas alô, preto. Cuidado, tio, capra. O meu parceiro Patrício da Eco também tá junto comigo, alô Patrício. Obrigado, mano, tamo junto. Obrigado, meu parceiro Sérgio Ramos. Você e toda a nossa família sem noção. Alô Astro, prepara o Maranhão, mano. Vem duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Vem duas quengas brisadas pedindo. chegando, Tomix. É pra lá que eu gosto. Faz o seguinte, levanta o teu copo pra mim na moral, levanta o teu copo pra mim na moral. Bora preparar pra sair do chão. Bora sair do chão, todo mundo que tá feliz. Sai, sai, sai, sai. Primeiramente, bebê. Família, não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Quem tem amiga piranha, dá um grito pra mim na moral aí nessa parada. Quem tem amigo viado, dá um grito também pra mim nessa parada. É assim, ó. Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, boca de... Hoje é tudo por conta do meu parceiro Heitor! Kleber Leal também já tá presente comigo! Wallace Sec! Tamo junto, meu parceiro! Tem uma galera super natando também! Olha os nossos polêmicos aqui do lado pra falar a verdade, aniversário deles! E tem uma linda homenagem pra eles aí! Obrigado, minha grande amiga Patrícia! Obrigado, meu amigo Júnior, Júnior Bug! Tamo junto, meu parceiro e amigo Everton Alô Chapa! Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Sobe, vai! Ô, oh, cuzona! Toma! Toma, toma! Ô, cuzona! Chupa, chupa! Ô, cuzona! Toma! Toma! Quem foi que veio solteiro aqui pro pop? Quem tá solteiro, levanta a mão pra mim nessa parada! É assim, ó. Ó! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Obrigado, beijinhos pintados da pedreira! E às vezes... Filipinho dos caras de pau! Quase me manda. Alô, fake da like! Voltei pras puta. Olha o Emerson dos cínicos do pop com a gente, maninho! A Carol se ataca. Égua Jorginho dos fanáticos tá na área e se derrubar é pênalti, meu irmão! O cara que comanda a mídia lá no comércio. Deixa a gente na mídia, meu parceiro Miltinho. Olha a nossa KDC aí, Miltinho. Voltei, voltei pras puta. Voltei pras... Prepara que ela vai no chão. Vai, vai no chão. Vai no chão. Vai no chão. Vai beber, vai beber. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai. Valéria do Bloco, até comigo, primeira dama do Miltinho. Obrigado, meu parceiro Bruninho Pop. Tamo junto, parceiro, sempre, viu? E os caras tá pra negócio. Pera aí. Cadê o grito das mulheres solteiras aí no meio? Quem é que tem uma amiga interesseira também aí no meio? Dá um grito pra mim. Eu acho que não tem isso aqui, não. Vai, Tomix! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Égua mais alta tá lourinha, é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Ei, Gui! Tu vai dar... Do jeito que o bruxo gosta. Tu vai dar pau. O meu parceiro Gui Avento já tá na área. Ei, Gui. Bora, Gui. Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Elivane, Raquel, Regi Multimarcas. Obrigado pelo carinho. Alô, Elton GDK, o empresário Diego também. E aí, meu parceiro Eduardo, a massa GDP. Obrigado, meu parceiro. parceiro Cláudio curtindo a vida. Nilcinho dos Arrepiados, um futuro prefeito de Marituba. É do Playboy. Eu nem sei de quem. Qual é a parada? Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Obrigado com todo carinho também. O meu parceiro Gustavo Miller, presente com a gente. Valeu, Gustavo. Rato e a primeira dama Paloma. Bora, Rato. Ratinho, PDJ também. Por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Ritmo contagiante. O meu cabeleireiro bem já tá comigo, super VIP. Cadê o Nil? Tá todo mundo junto, assim de nós. É o Bruxo. Bruxo. Kid Cavanhaque no Brasil também. Alô, Nanã! Nanã dos Arrepiados! Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som de... Cadê o meu parceiro Júnior do Comércio? Tá junto com a gente? Alô, Júnior! Você faz parte de tudo isso aqui, Júnior! Ele é convidado super especial do aniversariante Puff hoje, viu, mano? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado. Careca do Lobo Mal, saúde, tá aqui presente. Ele é a primeira dama. Ele não poderia faltar no aniversário do sobrinho. Ei, tô calado, é tudo por conta, mano. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Tô sentindo que vai amanhecer naquela picanha. Vai brisa, vai brisa, quer ver o Cris? Não tem bozão, te famexi, te famexi, te famexi. Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar. Oh, oh, oh, oh. Bora na parada, Tomixe! Bailame como se fue da última. Super Pop! Suba, suba! Explodiu! E o nosso amigo Xarel do Vale Tudo, a Maria Socorro também dá com a gente. Super abraço pra vocês, valeu pelo carinho. Wilcinho da Geneu, fala Wilcinho. E aí, meu parceiro Filipine, cara de pau. Ele, o Bola GDK, o meu patrimônio, tá junto comigo. Alô, Léo Super Angora, prepara pra Manu Dazinho, Léo. Obrigado, meu parceiro e amigo Bingola Pop. Família Tapanã, o leque da bazuca. Só tem gente boa, o PH também. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Dois, um, dois. E aí, Loki, família Tapanã. Sabe por quê? Sabe por quê? Pantanal! Edilson Rex, esse não poderia faltar de jeito algum. Alô, Murilo, bora, menino. Toma sacanada, do nada eu apareço. Obrigado com todo carinho também, o Tomás setembro, tamo junto. A Tami, minha grande amiga Marcele também. Rafael Siqueira, Super VIP. O Pedro, o Ney, o Ninho. Obrigado, gente. Anjinho das sobrancelhas. Tá junto comigo. Alô, Anderson TJ, parabéns, mano. Brinda Leal. Joga a mãozinha pra cima. Joga. Joga a mãozinha pra cima. Jogando. Um, dois, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. Chega aqui, mano. Obrigado também, o Moletinha Pop. Ele tá de volta. A família que tu quer, eu quero, meu irmão. São 10 anos com a gente. Obrigado, parceiro. Olha esse vídeo gigante. Tá na hora de sacudir tudo. De amor, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Quem tá doente de amor, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Parceiro Edu Relógios, também tá aí pra gente, obrigado. O aniversário do Heitor hoje, o Natan, o Alassi Sec, Kleber Leal, Patrick Lobo, o homem da Alcateia, bora Patrick! Obrigado, Anderson, você e a Japa. Tá todo mundo já nos preparativos pro teu aniversário lá em Barulhazinho, meu mano! Ei, ei. O nosso divulgador Zega da Joia, direto do Mercadinho Altaraia, lá de Salinas. O empresário Pedro Lopes, Joinha Pop Pezão. Em setembro, aniversário do Pezão. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. O Harrison Duda, tá toda nossa sem noção. Alô, meu parceiro, o mascote GDP. O David da galera do Coqueiro, Lucas Garcia. Alô, Ian do Coqueiro. Você já viu a galera das bandas ali? Toda a galera reunida, botou a Josimar, um abraço pra você, viu, Josimar? Obrigado pela presença, maninho. Rodrigo Menezes também tá com a gente, aluno do Bene. Luciano da Van. Obrigado, minha amiga Ayla Cabeça. Tá presente comigo, valeu, Ayla, valeu mesmo pelo carinho. Já já o meu maninho Alisson comanda a parada junto com o Juninho. Eu e o Nandinho vamos sacudir na impressão. Ó, a gente vai dar uma esquentada. A gente vai dar uma sacudida nas marcantes, na manhã, vai. Entupido o planeta! o seu grande amor, Luan, também. Fez de tudo. Fez de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Tomix. Os sonhos e planos. Quem sabe canta? Diz que não vai mais. Precisa do quê? Vem com a gente, vem. Amigo, diz que não. E aí, a Patricinha? Mais amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Obrigado, Patricinha. Alice Explosão, Suzana, Suzana Gaia, Elisete de hoje. Assis, Playboy, eu não entendi muito, muita coisa aqui não. Amandinha, Diamante, toda a galera aí, aquele abraço, viu, meu irmão? Te quero, te amar me faz tão bem, amor. Ei. DJ Tom Mix, mandando as marcantes da sua vida. E a galera dos batidores aí, Alisson! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Obrigado, meu parceiro Márcio, lá de Marituba. Cheguei no Juventude. O meu parceiro Vinícius Silvio também. Alô, Vinícius! DJ Leandrinho, maluquinho. O lado búfalo do Marajó, DJ Ismael também. Essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? Paulinho do Sapatinho também tá por aqui. Toda a galera reunida. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Tá todo mundo aqui com a gente. Deixando estar de volta também com a gente. Pode crer, seu cara bacana, mas o chapéu não tá legal. Ter você aqui em meus sonhos, só vejo você. Viaja, meu parceiro Batman. Você. Te ver tão longe. Primo Igor, Júlia. Rodrigo Gomes, o solteiro, né? Deus vai olhar por você, viu? Tudo que sinto por você, e faço essa canção. Alô, meu parceiro Bola, faz gostoso, também tá com a gente. Tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Bora, boladão, é golada, pai. Eu me lembro de tudo. É aniversário do ex-prefeito do Caçaneira. Grande amor, nossa história não. Que a Patrícia pra ti. Sobe da pedreira também tá comigo, alô, sobe. Fala comigo, sobe. Não, grita. Quero você, vem curtir aqui com o Gilmar, Cazuzinha e Eric. Dá livre solidão no mar. Obrigado, Milagre, deixa eu brigar, Luana. O tempo passou. Sério, meu parceiro, neto da equipe Cachaça. Um sonho bom. Parada obrigatória, tá comigo. A galera gira certo. Alô, Kel do 40. Oh, também. Júnior, rapaz. Você agora é gente. Alô, Júnior. É o Júnior do celular, meu grande amor. O Batman e o Wallace dos cachorros. Ninguém segura. Sente a emoção. Prepara que o Águia vai sobrevoar tudo. Seguinte, pagodinho. Não, agora é o seguinte. Bora fazer tudo bagunçado. Vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Bagunçado, bagunçado, bagunçado. O pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado. Não, pagodinho. na manha aqui do planeta. Não bagunçado não, um pagodinho. Que beijo foi esse, Adriano Mix? Arrumado. Deixa acontecer. É tudo por culpa da Naila, viu? Vai, vai! Deixa acontecer tudo! Naturalmente! Naturalmente! Aumenta o tanto pra me aguentar! Deixa que o amor encontre a gente! Obrigado, meu parceiro Filipinho! O pânico da família Pá também tá junto comigo! Bora pro Filive, parabéns, mano! DJ B10 lá de Marcarena, o Marcelo personal, o Marcelo, o Ditinho, obrigado, valeu pelo carinho, alô DJ B10. Tenho muito medo de me apaixonar, esse filme já passou na minha vida. Bruna Machado, Murilo Silva, Iris Silva também tá presente. Batistão tá junto comigo. Obrigado, Batistão, tamo junto. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor. O meu parceiro Lelo do Ouro. O gordo Mani só, babá. Vamos maior, vamos maior, bonito. O que mais quer é te dar um beijo. A nossa amiguinha Nani Frank tá aqui com a gente, os arrepiados também. E todas as meninas aí, um abraço pra vocês, meninas, valeu! Galera das Vânias! O Breno Renan, Isaac do Campino também tá presente. Valeu pelo carinho de todo mundo. Toma aí, pá. Acredita em Deus, levanta a mão pra mim que eu quero ver, todos nós acreditamos. Joga a mãozinha pra cima assim na moral. Quem tem Jesus Cristo no coração, levanta a mão pra mim. Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Começa a bater na palma da mão, todo mundo. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Palma da mão. A gente nunca deve desistir do que a gente... Acredita sempre, hein? Por isso que Deus existe. Alô, Wilke! Aquele abraço pra você, garotinho. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. Já tá acontecendo aqui no planeta, meu irmão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua... Alô, Camelinha! Um abraço também, minha amiga Fih! Se na vida encontrar, segura, garoto! Vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí, João, rei da laranja! Seu filho Leonardo também tá junto comigo. Obrigado, meu mano! Você daí é parceiro demais, viu? Valeu! Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Para meu parceiro Patrick! Júnior do Casal, feliz, tá aqui comigo, alô Juninho. Meu marido Tílio também, irmão do Beto Metralha, grande Tílio produtor, papai. Ele, o Júnior dos Computadores, velha guarda, papai. Adriana Bia! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te ver. Gerente Ramon da TJ Esporte. Thaís André, alô Ian. Ian Miranda, o homem da pólvora. É, alguém representou, viu, Tumix? Grande Ramon, por favor. Mas o coração gritou por cima. Vai na fé, aposta dela que ela é uma boa menina. Quem sabe canta? Vamos pular. Bate na palma da mão, bate aí, na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. Deixa com o pai. Toma aí, bebê. Vamos pular. Parte que eu peço aquele vinho do bom. Aí sim. Parceiro de Jair Lurian, tamo junto, garoto. Seu batom, seu Cris, comigo que pra meu gordinho aí, Mauro. Eu tenho dor, vamos com PH Luiz Silva, Genildo Internacional, meu DJ Lurian. Tira seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Esse é o sistema dele. Seu primeiro encontro, Duda. Hoje eu te... O homem que traz os MCs de Belém. Que eventos! Ei, Gui! Ele tá na área comigo! Ele falou, Tomix, se pega pesado antes do show aí, mano! Ronaldinho da Pedro Miranda tá comigo. Credo, homem tá de volta. Gratíssima Jéssica Costa também tá comigo. Alô, Jéssica! Águia de fogo, Robson. Aí, Jabutina explosão! O Miltinho do Comércio também tá aí presente, Edson. E a primeira dama, Valéria Dandoca. Júnior do Comércio também. Muito obrigado a todas as meninas aqui com a gente também. A Ken, grande Kate, Maia. Obrigado, Kate, a Clícia também, a Poli. Mestre Mucura no restaurante do Mucura da Guanabara, daqui presente. Bora, mestre. Minha margem, minha cipeira de... Oi! Toma! Super Pop! Fala de amor pra mim! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. E aí, mais alta? E posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Alô, Miguel do Crediário. Me vejo mais. Alô, Alexandre, alô, Irene, alô, primo. Você feriu meus sentimentos. Menti. Esse é o Cláudio da TechPix. 23 faltas, hein, Claudinho? Outro amor, outro amor, outro amor. Ei, o Pop junto comigo. Obrigado, Diogo. Tamo junto, papai. Quis conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Robson Monoterre, parceiro demais. Tamo junto, Robson. O motor Abraão também já tá com a gente aí, Alisson. Ele já me aguentou também. Tá no berço, parceiro. As canções do nosso amor. Hoje o som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vai tragar-me de corpo. Vamos se ligando! Esse é o pop no planeta. Vou metralhar seu coração. Bora também a Maiara Andrade. Tá todo mundo lá de Curuçamba. Te vivo dentro dos meus sonhos. Te desejo com prazer. Porque te quero pra vir. Fala o TJ GDU. Obrigado, TJ. Tamo junto, papai. Achei que minha vida não... A volta da Vanessinha Nascimento. Obrigado, meu parceiro Caio do Rock. Presente, Lucas Mendes, Leandro Rodrigues. Bora, joinha, pop! Primeiro, te digo que é um pecado não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu volte só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro lado. E aí, Rodrigo Menezes? E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Já tudo pronto pro Águia metralhar tudo! Super Pop! Olha o rei da laranja aí também, papai! Alô, João! Chego da Aeronáutica, Gratíssima Raíssa, o neto da equipe Cachaça da Parada Obrigatória, os homens das marcantes. Alô, Luana! Filipinho da Bazuca! Filipinho também da família Pá, meu parceiro Panig, 10 anos da família Pá, caramba, meu irmão! Piscina Marabá sempre. Tamo junto. Davizinho, Renan, só os celebres. Joga a mão pra cima, bate palma e faz o S. Joga a mão pra cima, bate palma e faz o S.